Nacional Informe de São Paulo de Castro. Outras notícias às 11 horas. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa, aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Bolão Caixa é 100% seguro. Aposte com os seus amigos. Ô, João, posso dar um palpite? Claro que pode. E eu, posso dar um palpite? Ué, lógico. Ah, também quero dar um palpite, posso? Com certeza. Aliás, você sempre dá seu palpite, né? E você, Ana, quer dar um palpite também? E você acha que eu vou deixar de dar meu palpite, João? Bolão Caixa, você não vai querer ficar de fora. Aposte com seus amigos. O Bolão Caixa é 100% seguro. E cada participante recebe o seu comprovante. Loterias da Caixa. Acredite, aposte. Vote nos deputados do PROS. Eu quero ser o voto da indignação. Quero ser o voto da mudança. Acredite no Estado do Rio. Vote em quem tem coragem para defender você. Preciso do seu voto. Deputado estadual Zan, 90789. Responsabilidade social agora tem nome. Silvia Helena, 90100. Lembre-se da importância do voto consciente. Norival Ornelas, 90001, voto ético. Sou Cláudio Hatt, tradição com renovação, 90999. Vote PROS 90. Rádio Nacional. ZYJ 460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 26 de agosto, o Tema Livre está entrando no ar como costuma acontecer. Às terças-feiras nós tratamos das inquietações do mundo moderno, da contemporaneidade, e normalmente com o psiquiatra Jorge Jaber, que hoje está em viagem ao exterior, então veio quem trabalha com ele, na verdade, que já esteve conosco algumas vezes aqui, que é o Alessandro Alves, que também é psiquiatra, também lá da ABRAD, e junto com ele trouxe o engenheiro Sérgio José Messena da Silva Filho, coordenador do Parque Tecnológico da Vida. Como a gente trata de novidades e de assuntos vários no programa de terça-feira, eu já vou começar querendo saber do Sérgio o que é esse Parque Tecnológico da Vida. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. O Parque Tecnológico da Vida, na verdade, é um esforço, né, de várias instituições do Estado do Rio de Janeiro, através de um acordo de cooperação técnica, para o desenvolvimento de produtos estratégicos à saúde, né? Então, o Brasil ele chega a importar um significativo volume de medicamentos na área de saúde, produtos que a gente não consegue produzir no país porque nós não dominamos a tecnologia. E a ideia da criação desse parque tecnológico é para que a gente tenha, na verdade, a capacidade de desenvolver esses produtos, esses medicamentos dentro do país, podendo assim baratear o preço e podendo também dar um maior acesso aos medicamentos, que são extremamente caros, né? Então, para você ter uma ideia, a balança comercial brasileira hoje na área de saúde, ela é negativa em torno de 11 bilhões de dólares. Então, quer dizer, é um peso muito grande para a nação como um todo não produzir determinados medicamentos, né? Então, nós importamos 11 bilhões de dólares mais do que exportamos medicamentos. Na verdade, nós exportamos medicamentos. Exatamente, é isso, né? Mesmo. Não, a gente até chega a exportar algum volume de medicamentos, mas a diferença é muito significativa. E nessa diferença, existem alguns produtos que são em determinadas áreas que são extremamente críticas, como, por exemplo, a área de oncologia, né, tratamento de câncer, etc., onde você tem medicamentos que a dosagem chega a algo em torno de 8 mil dólares por dosagem na sua quimioterapia. São histórias terríveis que a gente vê na imprensa aí, e que houve também, né? E você sabe que ontem nós fizemos um programa aqui sobre o vírus Ebola, e veio uma infectologista da Fiocruz e o Alexandre Kiepp, que é da Secretaria de Saúde aqui, e nós tratamos dessa questão de patente, de genérico, quebra de patente. O genérico não é uma quebra de patente, são Sim. princípios ativos que já estão no domínio público e que são empregados, em resumo. Mas existe a quebra de patente, que é uma decisão política e que é uma decisão de Estado para atender a população quando você tem a necessidade, quando isso se apresenta realmente. É um custo muito grande, né? O custo político de isolamento do país, quando você adota esse processo de quebra de patente para fornecer o medicamento, poder fabricar, que nós temos condição de fabricar, né? Nós não temos a condição tecnológica nem financeira de desenvolver a pesquisa para chegar ao produto, mas a gente pode piratear o produto tranquilamente, né? Na verdade, a gente tem os dois casos. Tem alguns medicamentos que a gente consegue até fabricar em termos nacionais, mas principalmente os medicamentos novos, que são chamados medicamentos biológicos, né, que são, digamos assim, a gente vem de uma época que os medicamentos eram medicamentos sintéticos, que vinham da química. Agora os medicamentos nascem de células, né? Esses medicamentos, em geral, eles são os extremamente mais caros. E o que, de certo modo, existe uma política, inclusive, nacional, para que os nossos laboratórios oficiais consigam desenvolver esses medicamentos. Aí não estamos falando nem em fabricação. Antes a gente tem que desenvolver um medicamento para só então entrar em fabricação. No Rio de Janeiro nós temos dois laboratórios muito importantes que atuam nessa área. Um deles é o Instituto Vital Brasil, sede em Niterói, e o outro é a Fundação Fiocruz, né, que fica ali na Avenida Brasil, etc., em termos de atuação. Então os dois estão, digamos assim, nesse desafio de desenvolvimento e de domínio dessas tecnologias. E assim, para você ter uma ideia, essa tecnologia ela é tão avançada, né, que exige inclusive transferência de tecnologia internacional para, digamos assim, os nossos técnicos conseguirem ter habilidade para a produção e desenvolvimento desses medicamentos. Para poder desenvolver, né? Porque na verdade hoje em dia vocês já não têm mais, todos os países que importam esses produtos de alta tecnologia, eles quando importam já embutem nos contratos de importação cláusulas de transferência de tecnologia para que as pessoas aqui aprendam, né? Os seus nacionais possam também entrar nessa produção, no futuro, entrar nesse mercado, porque afinal de contas você ficar comprando o que é feito lá fora, a patente deles é deles e pronto, você não consegue desenvolver nada, mantém a dependência permanente. Agora, antes da gente entrar aqui no estúdio, nós estávamos conversando lá, vocês chegaram com uma coisa inquietante, aliás, foi o Alessandro, que é mestre em inquietações, é psiquiatra, por isso, que foi o caso desse falso médico que aborda pacientes no hospital da Unimed. Aonde foi? Como é que foi essa história? Bom dia, Alessandro. Bom dia, Golo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Foi sim, está na imprensa hoje, né? Está no dia. Em Volta Redonda esse caso aconteceu. Na verdade, está sendo investigado em Volta Redonda a existência de uma possível quadrilha de pessoas que se utiliza da dificuldade, justamente daquilo que a gente está conversando, da dificuldade de acesso à medicação. Aborda familiares de pacientes terminais, pacientes com câncer, e tenta oferecer medicações que teoricamente não existem disponíveis no hospital a um custo mais baixo. Né, um custo de 10 mil, 4 mil reais, como está aqui na oferta, como está aqui descrito na reportagem. O resultado é que é uma família em desespero, vendo seu ente querido morrer, acaba caindo nessa armadilha, até porque é sabido que as medicações são realmente de difícil acesso. Agora, R$10 mil, você disse que é mais barato? É mais barato. O preço mesmo que o Sérgio estava falando, quanto é que é por dose, Sérgio? Tem doses que chegam a $8 mil. $8 mil. Por dose. Por dose, tem que ter várias doses. É. Existem alguns tratamentos, por exemplo, o tratamento de hormônio do crescimento, que por pessoa é algo em torno de R$360 mil o tratamento da pessoa. Né? Então, a gente está falando, digamos assim, de uma coisa que é estratégica na ação e tem um impacto social muito grande em termos da sociedade ter acesso a essa quantidade toda de medicamentos. Agora, isso aí, Alessandro, é a exploração da má-fé de uma maneira, da boa-fé, de uma maneira mórbida. Bárbara, né? Mórbida. É cruel, terrível. É cruel. Realmente é lamentável, mas, inclusive, o vigarista está aí para isso, né? Para viver, né, da exploração da boa-fé do outro. É. E aquilo que eu sempre chamo a atenção, né? Acontece por quê? Acontece porque a população se sente desassistida. Acontece porque a população não acha o remédio, não encontra o remédio com uma facilidade financeira que poderia acessar. Na verdade, o remédio que custa esse preço é difícil. Eu acredito que esse remédio também não seja barato do exterior. Mesmo no país onde ele é fabricado, é barato? Você tem informações sobre isso? Não é, mesmo lá fora não é barato. Né? Mas também não é tão caro quanto é aqui. Ah, mas né? Tudo, né? Tudo. Porque também é um pouco isso que o Alessandro falou, né? Um pouco da exploração. Dado que o Brasil, o único caminho que ele tem é fazer importação, as próprias empresas também exploram, digamos assim, esse mercado perspectivo internacional. Para você ter uma ideia, o mercado brasileiro é o quarto mercado na área de saúde mundial hoje. Né? Isso graças, digamos assim, à nossa população ter podido ter acesso a medicamento, poder se tratar melhor, etc. Mas isso cria um grande problema para a gente fazer a gestão de toda a operação. E aí cria oportunidade para esses exploradores, né, aproveitarem essas oportunidades para agirem de má fé. A verdade é que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, ele está com uma expectativa de vida hoje em torno de 72 anos de idade, para cada por habitante. Mulheres têm um pouco mais de expectativa de vida, né? A gente sempre morre um pouquinho antes delas, né, cara? Você vai ao cemitério, você vê muita viúva, pouco viúvo. Mas esse fato explica também como é que você, quando à medida que você vai chegando a uma terceira idade mais avançada, você necessita de mais medicamentos, você precisa até de medicamentos de manutenção de funções metabólicas que o organismo já não consegue produzir, né, pela idade de uso, pelo desgaste material, não é isso, não? Não, verdade, Luiz. Digamos assim, a gente enfrenta essa questão de ser uma nação que está envelhecendo. Né? E engraçado que isso parece ser uma coisa boa, né? Toda população que envelhece, na verdade, ela está num país em desenvolvimento. Né? Então, a gente, na verdade, tem uma população que está envelhecendo, mas por envelhecer, digamos assim, ela é mais frágil, né, a determinadas doenças, né, que são mais agressivas e exige uma demanda maior de medicamento, de tratamento e de prevenção também. Né? Então, acho que esse é um pouco do processo que a gente está passando. E isso vai levar, inclusive, mais cedo ou mais tarde, o governo, o Estado brasileiro, a rever a política de saúde, de atendimento à saúde, à população, porque não há como você manter os planos de saúde substituindo o Sistema Universal de Saúde, o SUS, inclusive porque você já vê hoje, nos próprios planos de saúde, você marca uma consulta e você chega lá e tem que esperar igual o SUS. É o SUS pago, né? É verdade. Isso é verdade. Né? E aí tem uma outra característica, que é a questão do próprio... Digamos assim, a gente vive num país que, teoricamente, tem uma coisa muito bonita, que é o Sistema Universal de Saúde. Né? O que isso quer dizer? Que qualquer brasileiro, teoricamente, tem direito ao acesso à saúde, tem direito ao acesso aos medicamentos, teoricamente, tem direito àquele medicamento que é $8 mil a dose. Né? Agora, isso, digamos assim, cria toda uma dificuldade em termos de operação para uma nação que, teoricamente, ainda está crescendo, está se desenvolvendo, etc. Que é muito grande. Na verdade, você tem até o judiciário intervindo nessa história aí, quando juízes determinam que o fulano, o paciente, tem que ser internado, tem que arrumar uma vaga para ele numa UTI ou num CTI, que ele tem que tomar esse remédio, o Estado tem que fornecer esse remédio, e mesmo assim a pessoa não é atendida porque não há vaga em UTI, não há o remédio que ela precisa tomar. Em resumo, se as pessoas estão sendo vítimas na calçada, estão morrendo no corredor do hospital e na calçada, imagine você quem vai recorrer à justiça, que sabidamente demora um pouco para resolver as situações. Já que nós estamos entrando nesse assunto de saúde, eu queria passar para um artigo do Aldo, o Aldo Fornazieri. Ele é cientista político e professor da Escola de Sociologia e Política, e eu peguei aqui esse artigo na internet agora de manhã. Ele publicou isso ontem na página do blog do Paulo Henrique Amorim. E é interessante porque, quando chega a época de campanha eleitoral, todo candidato fala de saúde, transporte, né, moradia, educação. Educação, né, todo mundo fala, mas não se aprofunda o tema. Quer dizer, saúde, especificamente, é um tema que, se você quiser fazer uma plataforma eleitoral só em cima desse tema, eu acho que você consegue. Porque, afinal, aliás, o Sérgio Arouca mesmo, né, que foi um dos pais do SUS, ele conseguiu fazer pautar a sua ação política apenas nessa área de saúde, como o senador Cristóvão Buarque faz na educação, em resumo. Outros fazem outras áreas. Mas o que o Aldo toca nesse assunto, e isso é porque ele está fazendo uma análise rápida dos primeiros 7 dias de propaganda eleitoral na televisão e no rádio, que é o forte da campanha eleitoral, e ele diz que, dados interessantes, Alessandro, 840 milhões de reais é o custo desse horário eleitoral gratuito, entre aspas. Não que o governo vá pagar os 840 milhões de reais, mas esse é um mecanismo também de transferência. O que significa? Quantos minutos cada emissora de TV vai dar e de rádio vai dar para o TSE? Tantos minutos. Então ela cobra esse minuto na tabela cheia dela para o TSE, mas o TSE não vai pagar. Então o governo vai pagar esse dinheiro, entre aspas, em renúncia fiscal, renúncia do imposto de renda, renúncia de débitos que essas empresas têm. Deixar de receber, né? Deixa de arrecadar, ou seja, está pagando de qualquer forma, e nós estamos pagando. Mas o curioso disso que o Aldo levanta aqui é que 43% de pessoas entrevistadas numa pesquisa feita em Minas Gerais, que é o único lugar onde houve uma pesquisa feita pela Universidade Federal local, diz que 43% dos eleitores não assistem a esses programas eleitorais que custam tão caro. E 54% assistem. Desses 54%, 65% assistem uma vez por semana, ouviram uma vez por semana, não veem mais. Então a relação custo-benefício fica meio duvidosa. Quer dizer, pelo preço e pelo que o resultado que está sendo obtido, e mais. No que isso vai determinar ou vai influenciar a decisão do eleitor? Como é que você vê esse cenário que o Aldo Fornazieri traçou? Eu sou capaz de apostar que talvez o número seja um pouco maior de pessoas que não assistem o programa eleitoral. Dada hoje a profusão de TV a cabo, DVD, Blu-ray, etc., as pessoas vão migrar para outras coisas que lhe interessem mais. E por que não assistem? Não assistem porque é um desinteresse, é um descrédito, né? O que você ouve nas conversas populares, no dia a dia, é tudo a mesma coisa, eles são os mesmos, não vale a pena votar. Há ainda aquela velha discussão que eu escuto, né, desde 30, 40 anos atrás, das pessoas dizendo, anula ou não anula o meu voto? Vou ou não vou votar? É um descrédito, não há interesse na política, como há interesse, por exemplo, num campeonato esportivo, como houve, por exemplo, na Copa do Mundo. Vamos sentar para assistir a Copa, porque até que aconteça um fracasso, nos interessa. Agora, a campanha política, para o povo, é fracasso anunciado, né? A impressão do povo é que nada vai mudar, portanto, vai se cumprir uma obrigação civil, uma obrigação legal de votar, e assunto encerrado. Não há por que discutir, não há por que brigar, e muito menos por que perder uma, duas horas do seu dia assistindo o programa eleitoral. Obviamente que é um dinheiro muito mal gasto. Né? É, agora, na verdade, também, isso aí é um círculo vicioso, porque se o telespectador e o ouvinte não acompanham o horário eleitoral, porque o horário eleitoral não traz nenhuma novidade, o horário eleitoral também não aprofunda nenhuma questão e não desenvolve nenhum tema polêmico, porque o eleitor não está ligado nele. Porque também eu vi ontem no Facebook, eu acho que essas mídias sociais, você falou de Blu-ray, falou de TVs por assinatura, essas coisas todas, que desviam o assunto do plano eleitoral. Mas eu lembraria também que nós temos, fora do plano eleitoral, nós temos a Voz do Brasil, que é um noticiário obrigatório, compulsório, no rádio, todo dia de 7 às 8 da noite, porque eu sou de rádio, estou aqui no rádio, eu sei muito bem disso aí, e sei do alcance da Voz do Brasil. E mesmo com as rádios que você acessa hoje pela internet, você ainda tem uma audiência residual forte da Voz do Brasil, principalmente nos lugares mais distantes, independentemente de você ter antena parabólica, de você ter o acesso banda larga, qualquer coisa, modem para você acessar a internet, você tem essa questão, esse acesso, né, do acompanhamento da Voz do Brasil. Mas o que eu vi ontem no Facebook é uma pessoa reclamando que os políticos, eles não discutem os temas polêmicos, os temas que estão no dia a dia da sociedade. Eles falam sempre nessas rubricas, esses carimbos. Saúde, educação, aí até aparece, mais saúde, mais educação, mais transporte, aí torneira jorrando água, mais saneamento básico, mais esse tipo de coisa. Mas não discutem as questões como, por exemplo, o aborto, a legalização do aborto, a legalização das drogas, uma questão também que é bastante discutida, inclusive está em plataforma política de muitos candidatos. E até o ex-presidente Fernando Henrique, né, faz parte de movimento pela legalização ou descriminalização das drogas. Em resumo, esses assuntos, que são os assuntos que estão em discussão, não são os assuntos que estão afetos a esse cenário da disputa pelo voto na televisão. A que vocês atribuem isso? Eu acho que ele não quer polarizar, o candidato não quer polarizar. O candidato não quer aprofundar, porque se aprofundar mexe em melindres. Ele começa a polarizar opiniões e não é interessante para o candidato que simplesmente quer fazer um marketing. O horário eleitoral me parece um jogo de marketing. O sujeito vai, mostra o rosto, que esse rosto seja simpático, que a fala dele seja agradável e que o bordão, né, ou o carimbo, né, como você bem chamou, seja um carimbo que chame a atenção e que faça a pessoa que está cuidando daquele horário, prestando atenção naquele horário de forma tão superficial quanto a pesquisa mostrou, que continue nessa superficialidade. É diferente, por exemplo, quando você citou a Voz do Brasil. A Voz do Brasil tem uma tradição de honradez, tem uma tradição de legitimidade, tem uma tradição de credibilidade. Então as pessoas continuam assistindo. A propaganda política vem perdendo a tradição de credibilidade dada ao sujeito votar e não se ver atendido, não se ver reconhecido como eleitor, como cidadão, por aquele que ele votou. É interessante que a Voz do Brasil, ela trata muito de o que aconteceu, né? Quer dizer, então aí é notícia realmente. Notícia. Né? Hoje no plenário, aí a Comissão de Seguridade Social decidiu isso numa reunião. E abre espaço para os deputados falarem. E tem uma parte do executivo que também é muito informativo, muita coisa de notícia do dia. E é uma obrigação você manter aquilo ali todo dia, não é brincadeira, não. Tem uma característica na Voz do Brasil que eu acho importante, né, que você já citar aqui um pouco. Ela detalha o dia, ela detalha o que aconteceu no dia. Então, por exemplo, se você quiser saber o que aconteceu na agenda do governo ou do legislativo no dia, você escuta a Voz do Brasil, você vai ficar sabendo o que aconteceu no dia. Na propaganda eleitoral, e a palavra propaganda mesmo, né, você não vê um determinado aprofundamento. Aí tem dois motivos. Um, os temas polêmicos não são abordados, porque, na verdade, criam embates, etc., e podem deixar você, candidato, em risco. Né? E mesmo quando você, por exemplo, aborda a saúde, para eu que trabalho na área de saúde, a abordagem que os candidatos fazem na área de saúde, mesmo os melhores, é extremamente superficial. Não cai, não cria, não discute o grande detalhe. Né? Então, assim, eu sempre escuto falar isso, ó, a gente precisa baixar os juros e precisa fazer aumentar a taxa de crescimento. Agora, ninguém aborda por que, que os juros no Brasil têm que ser mantido no patamar que está, e ninguém também aborda o porquê que a gente não tem velocidade para crescer um pouco mais do que 1% ao ano. Né? Então, isso fica meio solto. E aí, por ninguém abordar, ninguém dá solução. Então, na verdade, é um pouco assim, você, na verdade, parece que você está escutando algo extremamente superficial, que não tem abordagem nenhuma, que não tem credibilidade nenhuma e que não vai te acrescentar nada. Quer dizer, se eu assistir aquela meia horinha do programa eleitoral, eu não irei aprender nada, isso eu tenho absoluta certeza. Que é o contrário, por exemplo, da Voz do Brasil. Se eu escutar a Voz do Brasil, pelo menos eu vou entender como que opera, por exemplo, o Legislativo Nacional. Ou pelo menos o que aconteceu, o que aconteceu. É, então, verdade. Acho que tem um pouco essa questão da população, não só não dá credibilidade, mas também como um ambiente, não um ambiente de discussão significativo. De uma forma bem simplista, a Hora do Brasil é certeza de ser notícia. A propaganda eleitoral é o risco de ser piada. É de não ter notícia, na verdade, é propaganda, como falou, propaganda, na verdade. Né? E uma coisa também interessante nisso tudo é que você, quando você fica na superficialidade, na superfície dos assuntos, você nivela o discurso de todos os candidatos, independente, porque você já não tem uma distância ideológica muito grande de um para outro. Então, se você mantém a superficialidade, fica tudo igual. Não é verdade? Como é que é essa compreensão? Como é que você acha que isso vai na compreensão da dona de casa, de classe C, que está acompanhando, que vamos dizer que ela sentou na frente da TV para ver, bom, eu vou ver, que eu quero saber o que esses caras estão dizendo. Como é que ela, o que ela vai pensar no final do horário eleitoral? É o desestímulo, porque quando é tudo muito igual, né, parece que é até interessante para quem está se candidatando que esse desestímulo continue, porque ninguém faz nada para mudar, a gente não vê nada de novo acontecendo no programa eleitoral. Então, quando essa superficialidade, você bem colocou, acontece, o cidadão, a dona de casa, o jovem, o senhor, o empresário, seja quem for, né? A pessoa do povo que está ali tentando ver alguma coisa e que não vê esse aprofundamento, que não vê algo que o estimule a uma discussão mais verdadeira, claramente se desestimula. E esse discurso de é a mesma coisa, esse discurso de desinteresse, acaba interessando a quem vai para o poder, a quem está buscando o poder. Porque aí a máquina continua azeitada, buscando votos exatamente daqueles a quem a máquina interessa. E não a um povo que pense, a um povo que busque mudanças em geral. Aliás, a propósito disso que você acabou de dizer aqui, eu acho interessante ressaltar que das doações de campanha eleitoral para os candidatos, vamos pegar aqui os principais, as despesas dos principais. A Dilma vai gastar 298 milhões de reais, o Aécio 290 milhões de reais e a Marina 150 milhões de reais. São os três principais, devem ser os três que gastarão mais. Desse dinheiro que eles vão gastar, 91% do que foi arrecadado foi doado por empresas. Somente 3% vem de pessoas físicas, o que mostra o distanciamento, não é, na política, do discurso para a prática. Como é que as pessoas ficam alijadas? A pessoa, você, eu, não é? E desses 60%, aqui nesse artigo do Aldo Fornazieri, desses 91% arrecadado, 3% apenas de pessoas, e 60% dos recursos arrecadados pelas campanhas ficam por conta de três empresas: a JBS Friboi, a Ambev e a construtora OAS, que são fortes anunciantes, e a OAS, se não forte anunciante, é uma parceira prioritária de todas as administrações públicas em todos os níveis, de alto a baixo, da Copa do Mundo às Olimpíadas, ao dar o buraco na rua, em resumo. Participa do governo. Isso também não gera uma certa confusão na cabeça do eleitor? Ele nem tem acesso a essa informação. Mas quando ele ouve isso, eu falando aqui no rádio, lendo o artigo do Aldo Fornazieri, ele não cria uma certa confusão? Diz, vem cá, esses caras estão sendo eleitos para quê? Não é? Quando qualquer dona de casa, qualquer pai de família, sabe que é dono, no nosso sistema capitalista, ele é dono daquilo que ele paga. Se você paga seu carro, você é dono do seu carro. Se você paga sua casa, você é dono da sua casa. Né? Quem está pagando essas campanhas? Quem são os donos das campanhas? São campanhas de pessoas que, teoricamente, precisam se eleger para cuidar do povo. Mas o povo não paga isso. 3% só são de pessoas físicas. Então não é o povo que está pagando. Então é claro que você falando isso, o povo percebe. Eu não sou dono disso. Esse sistema todo eleitoral está acontecendo e não é para mim. Porque eu não estou financiando e quem financia, obviamente, vai usufruir. Você paga o seu automóvel, é você que vai dirigir, é você que vai usufruir do seu automóvel. Não é o vizinho que não pagou nada dele. Então o povo não está inserido realmente, de fato, com esse jogo financeiro, o povo não está inserido realmente, de fato. Então, percebe, eu não sou dono dessa história. Está acontecendo um jogo para o qual eu não fui convidado. Como o Cazuza dizia, não me convidaram para essa festa pobre, né? Que, por acaso, é bem rica, pelo visto. É só para ressaltar que se você pegar os valores, só que você citou, Luiz, é algo mais que 1 bilhão. Né? Então ele está falando, na verdade, uma operação significativa, né, em termos disso. Para você ter uma ideia, uma das plantas que estão sendo construídas na área de medicamentos biológicos é cerca de 400 milhões de reais, uma planta industrial. Sim. Nós estamos falando que numa eleição nossa, que vai durar o quê? 3 a 6 meses. A gente tem mais de 1 bilhão sendo, teoricamente, investido nessa estrutura toda. E isso faz um pouco sentido para a população, que ela, inclusive, vai se questionar o seguinte: olha, mas eu não falei que eu queria aplicar esse 1 bilhão nessas pessoas. Para mim, por exemplo, é mais importante pegar 1 bilhão em saúde, em educação, etc. Né? Então, aí também tem esse afastamento dado esse formato. Isso me leva a uma outra questão, ainda na área da saúde, que é a tua hora, Sérgio, que é a insatisfação, a conscientização e consequente insatisfação crescente das pessoas com os serviços públicos, sejam os serviços de transporte, sejam os serviços de saúde, os serviços de telefonia, qualquer serviço. Mas muito sensivelmente o serviço de saúde, porque a saúde é o bem mais precioso de todos esses aí. Então o que a gente vê hoje é as pessoas reclamando nos postos de atendimento. Você vê hoje as pessoas postando através de iPhones e de telefones, smartphones, esses fones que gravam e fotografam e têm acesso à internet, estão postando a sua indignação, a sua revolta, e não só na área de saúde, na área de segurança pública, também com agressões e confusões policiais e tal, mas na área de saúde eu acho que isso é muito sensível, porque você está tocando com o dedo, fazendo um trocadilho aqui, na ferida. Na verdade, você está mexendo ali na coisa mais importante. Isso cria um outro ambiente. Vocês acham que isso cria um outro ambiente cidadão? As pessoas estão sabendo exercer o seu direito de reivindicação? Ou elas estão apenas esperneando, reclamando porque não tem um plano de saúde, porque não são atendidas no hospital particular, ou porque não tem o médico ali esperando por elas quando elas chegam para ser atendidas? O que é que você acha, Sérgio? Depois eu deixo para o Alessandro, né? Mas, Luiz, olha só, me parece que nós hoje estamos mais maduros do que estávamos há 40 anos, ou há 30 anos, ou há 20 anos. Isso me parece ser um caminho. Então, por que as pessoas estão reclamando? Né? Porque hoje elas têm mais informações e elas sabem como acessar essas informações. Agora, o que eu acho que ainda falta para a gente? Ainda falta para a gente criar um modelo que, no momento que a gente se manifesta, que a gente tem uma reclamação, que a gente tem uma ação, a gente consiga contribuir para, digamos assim, para que a sociedade solucione um determinado problema. Tá? Então, eu diria assim, ó, a gente está no caminho certo, tá, okay? Mas ainda falta alguns passos a serem dados. Agora, qual é a questão? Como que a gente consegue alcançar, dado esse conjunto de informações e a maturidade que nós hoje estamos tendo, a essa capacidade de solucionar determinados problemas, que não são simples. Então, por exemplo, a saúde não é um problema simples. Não. Por quê? Porque a gente vive num país que a saúde é universal, então, teoricamente, todo mundo tem direito. E vamos ser sinceros, há cerca de 20 anos, existiam certas pessoas que não tinham acesso à saúde, porque estavam abaixo da linha da pobreza. Hoje, essas pessoas têm acesso à saúde. Né? Então, o tamanho de pessoas que a gente tinha antigamente era algo em torno de 30 milhões. Hoje, a gente tem algo em torno de 100 milhões que podem acessar um medicamento, que pode acessar um hospital. Hoje, e, evidentemente, o volume é muito grande e você precisa ter um problema, que é outro que tem que ser gerenciado. Hoje você já tem uma política oficial de governo de distribuição de remédios, né, para hipertensão, para diabetes, isso tudo, até para isso, quer dizer, que é uma maneira de você economizar dinheiro na saúde, mas ao mesmo tempo você está dando dinheiro para o laboratório que fabrica. Você dá dinheiro para o laboratório, mas tem uma coisa interessante. Hoje, tem, por exemplo, o cara que é diabético hoje, ele era diabético há 10 anos atrás. Era, exatamente. Entendeu? Ele tinha, o cara que tinha pressão alta hoje, ele tinha pressão alta 10 anos atrás. Então, o que acontecia? Na verdade, ele não tomava o medicamento. A sobrevida era menor. Aí eu não sei o que é pior, não tomar o medicamento ou estar num momento agora que você tem acesso, tenha discutido, e você vai se manifestar para ter acesso àquele medicamento. Verdade. Bom, eu queria só, antes de passar a bola para o Alessandro Alves, lembrar que você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro acompanhando o programa Tema Livre. Hoje, como todas as terças-feiras, nós temos um programa ainda mais livre, tratando das inquietações, com o Alessandro Alves, que é psiquiatra, e com o nosso convidado especial de hoje, que é o Sérgio José Messena da Silva Filho, do coordenador do Parque Tecnológico da Vida e engenheiro de formação. Agora vamos voltar a bola para o Alessandro. Não, é isso mesmo. Eu acho que nós estamos mais maduros na nossa capacidade de buscar nossos direitos, reclamar. Mas eu acho que, embora mais maduros e até com uma tecnologia, uma informação mais acessível, nós ainda não estamos organizados. Eu acho que é necessário que a gente, quando produz informação, como vídeos, como fotos, de situações que são flagrantes desrespeitos à saúde ou a qualquer outro direito que o cidadão precisa ter, a gente precisa saber levar isso ao balcão certo. Hoje você vê, por exemplo, Facebook, toda hora tem alguém reclamando, alguém colocando alguma coisa. Em algumas ocasiões, especialmente quando isso tem a ver com empresa privada, a questão é até resolvida e mais facilmente resolvida. Agora, quando se canaliza essa informação, quando se junta essa profusão de informações de uma maneira tal em que se leve esse conjunto de informações para o balcão correto, quando se leve insistentemente, né, essas informações para um local onde elas possam ser de fato recebidas, eu acho que a gente ganha muito e muito mais força. E outra coisa que ele estava falando, que é sobre a questão da medicação, que hoje é acessível, hoje o governo dá. Isso é um ponto importante, mas é mais importante ainda, até para a gente evitar gastar tanta medicação, é psicoeducação. É você começar a trabalhar o cuidado, orientar essas pessoas, como é que elas cuidam da sua saúde, orientar esse diabético que, ao invés dele se preocupar tanto com remédio, que se preocupe com atividade física, que se preocupe com cuidados na sua alimentação, orientar assim, a mudança de hábitos. O brasileiro ainda tem uma cultura, né, muito voltada a que saúde é igual a tomar remédio. Ficar bem é igual a tratar uma doença e ter acesso ao remédio. A verdade não é essa. A verdade é que quanto mais livre de doença a gente tiver, mais cuidado com o corpo a gente tiver, mais longe de qualquer medicação ou de qualquer outra necessidade da indústria farmacêutica que a gente vai ter. Na verdade, é um viés da própria medicina brasileira, né? Nós temos uma opção da medicina farmacológica, da medicina que é presa ao a anamnese, diagnóstico de doenças e tratamento através de químicas e essas coisas. Nós vimos isso muito claramente com essa chegada dos médicos, desse programa Mais Médicos, que vieram de várias partes do mundo, erroneamente diziam que era só de Cuba, mas veio gente da Espanha, de Portugal, e eles chegaram aqui com uma outra visão, que não é essa visão. Por quê? Porque são médicos, como os Médicos Sem Fronteiras, que eles têm uma visão, eu diria até mais holística, né, do paciente. Agora, é interessante isso tudo que a gente está falando na área da medicina, porque eu me lembro, antes mesmo da distribuição dos medicamentos gratuitos, né, nas farmácias populares, você tinha o INAMPS, o antigo INPS, essas coisas, e você não era atendido em um hospital público se você não tivesse carteira de trabalho assinada. Não é? Isso é também de uma época em que você tinha a figura da vadiagem. O sujeito era preso porque não tinha carteira, não é? E curiosamente, num país onde o desemprego é crônico, você não pode exigir que o cara trabalhe, que ele tenha trabalho, senão ele vai preso. Se ele não tem emprego, não tem como ele... Agora, mudando, você falou da internet, das pessoas utilizarem isso aí, eu queria puxar para uma outra questão que não tem nada a ver, mas tem a ver com o Facebook. A jovem baiana, Yara Muniz, cuja idade não é dita aqui na matéria, mas está numa matéria interessante, essa matéria de hoje, ela está concorrendo, ou estava concorrendo, num concurso em São Paulo de Miss Bumbum. E como ela é casada, ela resolveu bombar a sua candidatura postando umas fotos caseiras mesmo que ela fez em casa na internet, no Facebook. E apenas uma das fotos, nenhuma foto escandalosa, ela estava de biquíni nas fotos, mas em uma dessas fotos houve mais de 300 acessos num dia, o que mostra que ela realmente era uma candidata. E o marido não teve dúvida, mandou ela arrumar as trouxas e sair de casa, e ela teve que sair. Isso em São Paulo, ela está dormindo agora no chão de uma loja em São Paulo que ela arrumou para dormir lá, e não sabe como é que vai ser, porque ela não pode sair do concurso, porque existe uma cláusula que impõe a multa de R$30 mil. Ela diz, olha, mesmo que o meu marido me perdoe, venda o carro, passe por cima disso tudo, nós não vamos conseguir juntar os R$30 mil. Isso me parece claramente uma armadilha montada em cima da vaidade e do sucesso fácil. A promessa, você acena com o sucesso fácil e o dinheiro fácil. Ela até usou esse exemplo de uma outra que virou atriz, depois que passou nesse mesmo concurso de Miss Bumbum, e está nessa situação, coitada, é uma situação triste, né, na verdade, mas é o retrato dessa sociedade que a gente vive. Alessandro, esse é prato cheio para você, hein? Vale aqui aquela máxima antiga, né? O que fica combinado não fica caro. É. Ela tem um marido e ela resolve entrar num concurso aonde ela vai... Não tem jeito, é Miss Bumbum, né? Vai expor, né? Não tem muita saída. Então, o que é que impediria esse tipo de situação? Conversar antes, deixar as regras claras. Casamento é contrato, né? É um contrato onde você vai ter que lidar com diversas cláusulas de convivência. Vai desde financeiro até vida sexual. Tem uma série de coisas que tem que estar combinadas entre o casal. Me parece que ela entra num concurso sem estar de fato combinada com o marido, ou pelo menos eles não sabiam exatamente o que podia acontecer. Quando ele coloca aqui, né? Ah, eu podia participar do concurso desde que não o envergonhasse. E o que é que o envergonharia? O que é que seria vergonha para ele, dentro da leitura dele? O que é vergonha para mim pode não ser para o outro. Então, qual seria a leitura dele de vergonha? Ela não sabe qual é a leitura do marido, né? E o concurso, óbvio, né? Coloca uma... Imagina se eles têm, sei lá, 20, 30 concorrentes. Se todos essas brigam com seus namorados, pais, maridos, enfim, filhos, os homens que transitam ao redor, todos eles têm uma crise de ciúme, o concurso é um negócio, né? Certamente vai fracassar. A maioria dos negócios que a gente faz tem determinadas multas se você desistir do negócio no meio, né? Você vai comprar um apartamento, alguma coisa assim. Se você desiste no meio, tem multa. Contra toda escolha, tem consequências. Ela está segurando o peso da consequência. Não avaliou direito, né? Não avaliou o risco do negócio. Só para pegar aqui um pouquinho, Luiz, que você falou que, pô, não tem muito a ver e tal, mas eu acho até que tem a ver com alguns temas que a gente falou aqui. Um deles é, por exemplo, existe hoje uma maturidade. Parece que o marido dela é lutador de jiu-jitsu. Em outra época, ele tinha fechado o tempo com ela, pô, iria a lei do Maria da Penha, etc. Hoje a gente tem uma maturidade para que isso não aconteça. A outra coisa, eu fiquei muito impressionado com a habilidade dela de usar a tecnologia para se divulgar, né? É, parece, inclusive, que ela está liderando a votação do concurso. Não, né? isso é uma ilação, né? Sua, porque você viu a foto da moça, você não viu das outras. E, na verdade, são 27 candidatas, porque ela é representante da Bahia, então eu imagino que seja uma por estado e mais o Distrito Federal. E isso tem origem no concurso de Miss. Qualquer concurso de Miss é a mesma coisa. Tanto que ele chama Miss Bumbum. A questão é você fazer esse tipo de coisa. Deve você fazer o Miss Bumbum, Miss Peito, Miss Joelho. Isso parece também que você está coisificando demais a mulher. E aí esse episódio dela mostra não só esse objeto em que, o objeto do desejo em que se transformou a mulher, e particularmente o bumbum da mulher, como também o individualismo exacerbado da parte dela de não dizer ao marido claramente todas as regras do concurso, ou seja, onde é que ela estava entrando. Parece que ela escondeu isso dele. Porque se você vai entrar, cá para nós, de qualquer coisa que você vai entrar, que tem uma cláusula de desistência estipulando uma multa de 30 mil reais, eu não vou entrar mais, cara, porque eu não posso desistir. Com a falta de combinação, né? Falta de comunicação. Se é um casal, é necessário que se comunique. Não tem jeito, a vida em comum exige essas coisas. É um contrato, o casamento é, antes de mais nada, uma sociedade, onde envolve amor, onde envolve uma série de outras questões que são um pouco mais etéreas, vamos dizer assim, mas o fato é que eu sou um indivíduo, ela é outro, e nós vamos ter que viver juntos. Então as coisas vão ter que ser feitas de modo compreensivo, a gente vai ter que se entender. Aqui parece que faltou, o que parece, pelo menos, que faltou comunicação. Houve aquela velha tentativa, né, da mulher de tentar fugir um pouco da repressão do marido, tentando fazer as coisas do seu jeitinho. Ela deu um jeitinho para tentar continuar o concurso. Ela tentou arrombar a porta sem quebrar a fechadura, né? O que é um pouco difícil. Fazer um omelete sem quebrar os ovos. Sem quebrar os ovos. E isso tem outros desdobramentos, Alessandro e Sérgio, porque não envolve apenas ela e o marido. Isso envolve os colegas de trabalho do marido, os colegas de trabalho dela, envolve pai e mãe de ambos os lados, irmãos, cunhados, sobrinhas, concunhados. Em resumo, envolve uma multidão, vizinhos, gente que convive com essas pessoas e que a matéria não contempla, não vai ouvir. Não sei. Mas você já imaginou o tititi que deve estar rolando agora lá? Está no Facebook, envolve o mundo, né? Isso começou por causa do Facebook. Exato, está, né? tá no Facebook, envolve o planeta inteiro. Qualquer um hoje tem opinião sobre esse assunto, porque esse assunto está publicado no Facebook, então se tornou público. O que se publica no Facebook, né, ou qualquer mídia social, né, estamos falando do Facebook porque foi dele, né, o que se publica lá é público. O que você coloca lá é de todos, não é mais seu. A partir do momento que eu pego uma foto minha e coloco no Facebook, eu tenho que ter a certeza de que ela não é mais minha. Ela é de todos e todo mundo vai ter gerência sobre aquilo e todo mundo pode opinar sobre isso. Vai curtir, compartilhar. Curtir, compartilhar, dizer exatamente. Sim, não, gostei, não gostei. E quando se trata de uma questão tão íntima do casal, que é o corpo, corpo esse que está, como você bem disse, nesse concurso de Miss partido em aço como carne de açougue, né? Miss contra filé, Miss exatamente, picanha, Miss alcatra, Miss chã de dentro. Então, quando essa coisa for acontecendo, né, é um corpo que seria aí da intimidade do casal, que já está público, já está exposto na internet, e com essa cultura de coisificação do corpo feminino, todo mundo vai lá, o corpo da mulher do cara, vou curtir, vou compartilhar. É claro, o mulherão do cara. Mulherão, né? Não sabia que ele tinha essa mulher toda em casa, não. É. Agora, Sérgio, voltando aí à tecnologia da vida e essa coisa de dessa coisificação da vaidade, a indústria da vaidade, a indústria da cirurgia estética, cirurgia plástica estética, em vez da cirurgia corretora, corretiva ou reparadora, você leva a situações, como nós já tivemos caso de Miss comum, em que foi questionado o fato dela ter feito implante de silicone nos seios. Então, dizer, não, mas não pode ter, tem que ser natural, porque Miss tem que ser natural. Agora, quem garante que é natural, quem garante que não é? Né? Em São Paulo fizeram um concurso agora há pouco tempo e exigiram na Secretaria de Educação, aliás, Secretaria de Educação, e exigiram um exame ginecológico das candidatas para atestar a virgindade. Foi uma situação que também causou muita celeuma, muita polêmica, e voltaram atrás. Não, não é isso, não, é um câncer, é um teste preventivo de câncer de colo de útero, tal, não sei o quê. Mas não era, então ficou, estava no edital. Entendeu? Quer dizer, o cara disse, não, não é isso não, o nego pegou o edital do sol, está aqui, escrito aqui no edital, é isso. Como é que você vê essa questão, essa administração de todo esse entorno, né? Porque nós estamos pegando o caso da mulher por causa do marido, por causa do casamento, mas isso é uma coisa muito grande, muito maior do que essa questão pequena. É, eu acho assim, é uma questão pessoal, né? A gente está falando, na verdade, de indivíduos, né? E cada indivíduo, teoricamente, tem a sua decisão e tem o seu caminho que vai seguir. Evidentemente, ele é um pouco influenciado pela mídia, etc. Então, por exemplo, hoje eu fico muito impressionado com, digamos assim, o Brasil é o segundo país em cirurgias plásticas do mundo. Para mim, é um negócio impressionante. A gente tem os melhores médicos em cirurgias plásticas do mundo. Assim, eu gostaria de ter a mesma coisa, por exemplo, na área de oncologia, que seria muito interessante a gente ter os melhores cirurgiões oncológicos do país, né? Seria bem interessante. Então, acho assim, tem um certo impacto isso, mas é um pouco da individualidade de cada pessoa tomar a sua decisão e seguir o seu caminho. E eu acho também que, assim, digamos assim, a mídia, a comunicação, ela cria determinados padrões de, no caso, de beleza que, teoricamente, todos querem seguir, né? Então, hoje, por exemplo, né, eu sou de uma geração que a mulher bonita é a mulher magra. É verdade. Né? O meu pai não foi dessa geração. Meu pai foi da geração que mulher bonita era mulher que tinha carne. Então, são coisas que passam por épocas e cada época vai estabelecendo isso. Né? Agora, o que a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu acho que, digamos assim, é a função de todo esse processo de comunicação, etc., é para as pessoas entenderem que para tudo existe, teoricamente, um limite, né? Em termos de, eu não vou fazer 128 cirurgias, né? Eu não vou me tornar o George Clooney fazendo várias cirurgias, etc., né? Na verdade, não vou. Na verdade, o que a pessoa quer quando está fazendo essas várias cirurgias é que ter a personalidade, digamos assim, do George Clooney. Né? E eu acho que a Alessandra pode até explicar um pouco melhor. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa preocupante, né? Na verdade, das pessoas buscarem esses determinados padrões, que são padrões colocados pela mídia como padrões do sucesso, e que o problema maior é que às vezes causa prejuízo da própria saúde, né? Em termos daquela intervenção específica. Agora, eu queria só para fazer uma ressalva aqui, que eu acho que a coisa não ultrapassa a mídia. Ela é esses padrões são impostos pela indústria. A indústria de automóveis, que bota as mulheres bonitas nos carros, né, anunciando o carro. A indústria de cerveja, que bota sempre mulher. Não vejo uma indústria de cerveja, uma propaganda de cerveja com mulher vestida. Todas estão de biquíni. E todas são magras. A cerveja sabidamente engorda. Não é? Quer dizer, e assim por diante, você tem o padrão de beleza, a cosmetologia impõe padrões de nariz afilado. Não tem negro, pouquíssimos negros nesse universo da publicidade e da indústria. E a mídia segue esse caminho, porque esse caminho é imposto à sociedade. Então, a foto Ipanema estava cheia ontem, é óbvio que a foto vai mostrar uma menina bonita e não um cara sarado, ou quando muito mostra os dois na mesma foto. Quer dizer, esse tipo de comportamento é um reflexo desse padrão que é imposto de cima para baixo, né? Mas já que ele tocou na sua área, você poderia falar melhor. Eu acho que você podia, em dois minutinhos, fazer a sua fala final, Alessandro. Junta um pouco dos dois, né? O quanto o sujeito busca fazer parte de um grupo, né? Aceitar esse padrão que é imposto. Se ele estiver dentro do padrão, dá um conforto social. Mas tem também a questão adoecida, tem a questão patológica do indivíduo portar, às vezes, um transtorno que a gente chama de dismórfico corporal. Por mais cirurgias que faça, por mais que mude o seu rosto, ele quer uma beleza que ele imagina que não tem. É falta, né? É sentir falta do que não tem e deixar de amar aquilo que, na verdade, ele tem. Não tem um olhar bom para ele, só tem um olhar externo. Que a gente mude isso, né? Que a gente possa gostar mais daquilo que a gente tem e deixar de amar a grama do vizinho, que nem sempre é tão mais verde quanto parece. É verdade. Para você encerrar também, Sérgio, você faça um balanço aí do que nós conversamos, o que é que você destacaria para os nossos ouvintes? Eu gostaria de destacar, Luiz, primeiramente agradecer, né, você e eu, Alessandro, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E a outra, e outro ponto que eu acho que é muito importante, e eu gostaria que isso acontecesse, que as pessoas começassem a olhar com certo carinho para certas questões críticas pelo qual o país como um todo, a sociedade como um todo está passando. Então, por exemplo, essa área de saúde, eu gostaria de ver a área de saúde melhor tratada nos programas eleitorais, nos debates, etc., né? Porque é de tamanha complexidade e, digamos assim, gera um impacto ao padrão de vida das pessoas tão bom, né, quando você consegue solucionar determinadas questões, que eu acho importante, digamos assim, a gente amadurecer essa questão e buscar soluções para ela, né? É porque parece, sabe o quê? Que fica nessa, quando entra na propaganda eleitoral, parece que fica aquele depoimento da pessoa que pega o ônibus, ah, graças a Deus tem o ônibus todo dia agora, tá beleza, o trem tá ótimo, é novo, tem ar-condicionado, e do outro lado, a pessoa que nunca consigo lugar no trem, não passa o trem, o ônibus é sempre lotado, eu não consigo subir no ônibus, então fica na superficialidade, não entra no cerne da discussão. E quem tem a perder com isso é o eleitor que está pegando o ônibus e pegando o trem, na verdade. Então, tem uma questão que eu acho que é interessante, que a gente abordou aqui, que ser eleitor no Brasil, com essas propagandas que são feitas, esse debate, é muito difícil, né? Então o brasileiro tem que ser muito bom mesmo nessa momento desse. Né? Ok, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Uma grata surpresa a presença do engenheiro Sérgio José Messena da Silva Filho, que é coordenador do Parque Tecnológico da Vida, participando hoje com o Alessandro Alves, nosso parceiro também aqui do pessoal da Abrad, que é com o Jorge Jaber, aqui do programa Tema Livre, nas inquietações da terça-feira. Um ótimo dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional. Nacional Jornalismo. 11 horas em Brasília. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Ministério da Justiça facilita o processo de permanência de 500 estrangeiros no país. Custo da construção civil desacelera em agosto. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O custo da construção registrou taxa de 0,19% em agosto, uma queda de 0,61 pontos percentuais em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, o índice variou 5,76% e nos últimos 12 meses, a taxa registrada foi 7,09%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O índice que mede o custo de materiais, equipamentos e serviços registrou variação de 0,15%. Portaria do Ministério da Justiça